5, único a bordo? 2 a bordo, 18,6 para 7. Estimativa, então curva direita, chefe. 6200, portão 4, autorizado. 400. Mike, é com Delta, prossiga. 2281-3000-014. Sério, 228, eu reforma no reparto no bloqueio. Reporta lá no bloqueio, 8. Salvador Approach Control, 353, Master. Pastor 32, desça para 4000 pés, que nega 1-0-4. 4000-0-4, Pastor. Curva base, azul 4208. Azul 4208, informe visual com a pista. Informará 4208. Zero Approach Control, 353-16. Go ahead, 355-316. Are you expecting holding for 5316? Passar 2223, desço para o nível de voo 060, inicialmente chegada bom. 060, precisa bom. Mais um 360, indo November Alpha. Outro 360, November Alpha. 5316, posso ali. Provável espera para 5316. Negativo, procedimento é o MDB da pistão no 7, 35316. Senhora, não foi o que eu lhe perguntei. Existe previsão de espera? Estou vendo várias aeronaves aí ficando espera. 5316, está previsto o procedimento completo NDB para a pista no 7. O procedimento completo prevê uma órbita sobre o NDB e após o seu afasta 2 minutos, curva a base e aproxima para a pista no 7. É a única espera prevista para o senhor. Mantenha o perfil da chegada à mão. Após a posição toque, o senhor está autorizado na proa do NDB Salvador. 5316. Ok. E se promover aqui a cancelamento para seguir visual para o 7? Se o senhor cancelar e prosseguir visual, provavelmente vai ser necessário órbita, porque os tráfegos dos instrumentos têm prioridade. No momento, há 3 tráfegos dos instrumentos aproximados. Confirme intenções. Tá ok. Nós vamos reduzir aqui e vamos propor o cancelamento a partir de agora. Estamos cruzando 1-5-0. Ok. Informe cruzando 1-4-5 abaixo. 1-5-0 não é nível visual. O senhor está querendo forçar a barra. Tudo bem. Está cruzando 1-4-5. Agora sim. Regra de voo alterada. 1-0-4-2. Prossegue condições visuais até 1.500 pés, na proa do través de Paris para ingressar no corredor Interlagos, 5316. Atingiu 3.2281. 4208, torre 1862 e bom pouso. 2281, ADS2, corrija. Mantém 3.000 ainda. Após o rebloqueio, está autorizado afastamento, reporte iniciando afastamento 2281. Após o rebloqueio, inicia o afastamento, reportará, vai fazer uma órbita, solicita descida na órbita por 2281. Ok, ainda negativo, o tráfego da Azul que está na final, ainda tem a possibilidade de arremeter subindo a 2000, mantenha 3000, do 2281. 781. A gente mantém 4000, Pastor 32. Mantenha 4000, 27, Pastor 32. 4000, mantenha. Prossiga. Ok, senhor. O senhor está esperando que a gente fale que não consiga fazer o corredor. É, vai seguir o procedimento da mão para completo, tá? Não, não é isso, comandante. Os corredores visuais, eles são compulsórios. A partir do momento que o senhor cancelou, o senhor tem que seguir o corredor. Se o senhor não tiver condição de cumprir, eu vou lhe dar, informar a proa ideal para o senhor manter o corredor. Não tem problema o senhor conseguir visual. O procedimento que o senhor vai usar para aproximar é a decisão do senhor. Eu apenas estou lhe informando que realmente é mais interessante o senhor prosseguir instrumento. Eu já tenho dois tráfegos visuais em órbita sem previsão de aproximação. Ok. Então, prossegue aí o instrumento mesmo. Prossegue o instrumento. Bloqueio iniciando órbita 2281. 2281, mantenha 2500 agora da presente, reporte no rebloqueio iniciando afastamento. 2500, reportar no rebloqueio iniciando afastamento, 81. Controle, o Engenho Member Alpha, direcionando Interlagos, cumpriu a rotatória. Mantenha ainda, Engenho Member Alpha, mantém espera, sem previsão ainda de aproximação, mantém espera no corredor de Paris, aguarde autorização para ingressar na proa da rotatória, ok? Vai manter espera, aguardando a autorização da rodada rotatória. Passou 3-2, é 3.000 pés. 3.000 pés, passou 3-2. 2-2-2-3, sua indicada. 2-2-0. Tem condição de iniciar a redução a 2-2-0? 2-2-0. Grato. 3-5-3 no meio, já que está alterando as regras de voo para instrumento, desce então 3.000 pés. 3.000-1014 no ajuste, ok? 3.014, 3-5-3 no meio. 2281 desce 2000, autorizado afastamento, reporte iniciando afastamento. 2000, reportará iniciando afastamento 2281. Azul 4208, no solo 45, Libra A, esquerda, Lima 121, décimo lado. A Lima 2108. Ok, gente, mas desce a 3.000 pés, reposta no bloqueio, o pastor 32. Continuando o bloqueio, iniciando a órbita, pastor. 308, portão 3, autorizado. 3408. Ok, está autorizado ingresso, repórter alinhado pronto para decolagem, agilizando a medida possível. O passageiro 2223 vai passar bom, o senhor tem que ir para o CD? Não, mantém o perfil ainda da chegada, o senhor vai fazer a chegada até Duna, após Duna na proa do NDB. O 2223 agora é o número 5 na aproximação. Redução da indicada 200 nós possível. Já está 200 agora, a gente previu a necessidade. Já tem certeza? Muito grato, agradeço se puder. Vai poder. No bloqueio iniciando afastamento 81. Reporte curva base, 2281. Para na base 81. Passou 32. Bloqueia, se ajusta a órbita e afasta. Reporte iniciando afastamento. Mantém 3.000 pés ainda. Reportará a 3.000, passou 32. É 225, bom dia, sem identificação. Vistão nível 0620. Vigilância, chegada bom. Previsto procedimento NDB para a pista 17. Aguarde para voar na proa da NDB. Mantém o perfil da chegada. Controle, é o Pastor 32. Prossiga. Poderia ratificar as orientações para o pastor? Bloqueia, inicia o ajuste da órbita e no rebloqueio já está autorizado o afastamento. Pastor 32. Ciente, Pastor 32, grato. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Uniforme de Oceano. Decolado ao 7. Índia, Eco, Sierra, confirme. Afirmo, senhor. Decolado ao 7. Índia, Eco, Sierra, 1.000 pés, corredor Axé. Após corredor Axé, corredor Bonfim, ainda mantendo 1.000 pés, minha escuta permanente. Reporte vertical, farol da barca. Axé, após Bonfim, mantendo 1.000 pés, reportará no farol da Barra, Índia, Eco, Sierra. Controle, você é 2281 com a base. 2281, informe longa, informe final visual com o campo. Reportará. Postou 3-2. Ciente, 3-2, reposte no rebloqueio, iniciando o afastamento. Portará, pastor. Força aérea 2281, na final, visual com campo. Torre, 286 bom pouso. Torre, 2281. Controle, pastor 32, pode iniciar a descida para 2000 pelo bloqueio? Tenha 3000, aguarde o tráfego passado e o tráfego nacional, ok? Tá batendo 3000, pastor. Controle 2223, passarinho livre de desvio. Livre de desvio 2223, após desvio, está autorizado na proa do NDB Salvador. Após desvio, já deu. Pastor 32, desce 2000 pés. 2000 pés, pastor. Tipo 513 no meia, mantenha 4000, mantenha órbita sobre o NDB Salvador, conforme previsto o procedimento. Afirmo, 4000, mantendo órbita, 513 no meia. Luciano Lima, prossiga. Mike Eco Delta autorizado o táxi, reporte para ingresso pista no 7 Delta. Lima. Controle, Ilha Serra. Confia para o controle? É o Ilha Serra. Prossiga. Controle, Ilha Serra, se tiver condições, já solicita pro ar direto feira, mantendo o número 3, obrigado. Negativo. Gente, apontará fora da barra, Ilha Serra. Passarito 2223. Dá escuta para você, senhor. Luciano Lima, Sierra Delta Lima Oscar 080 direto, decola da 17 direita, saída da EL, após direto, controle 1-1935, aciona 5025, que o senhor lembra. Alguma previsão para ir de November Alpha? 5, 7, 8. Foi bloqueio iniciando afastamento, pastor 3-2. Bloqueio iniciando afastamento, pastor. Reposte curva base e visual com o campo, pastor 3-2. Portará, pastor. Mike Echo Delta, autorizada a decolagem, pista 17, vento 150 graus, 0619, Delta. DB, descendo para 3 mil, 353 na média. Na linha, Força Aérea 2281. Para prosseguir no táxi, chama o solo 121 no decimal 9. Força Aérea 2281. Chama solo 1219. Positivo. Mike Echo Delta, decolado 54, controle 119, decimal 35. Delta. Controle 119, Delta. Força Aérea 2281, autorizado prosseguir via Alfa, reporte na Delta. Autorizado Alfa, reportará na Delta. Mil pés inicialmente, reporte na 20ª milha. Tip 53 no meio, sua indicada? 190 nós, 190. Em condição de reduzir a 170, poderia autorizar o afastamento direto? Afirmo, reduzindo, 170. Ok, mapinha 3000 ainda, está autorizado o afastamento, reduz 1709. 53 no meio. Está seguindo um caravana, Força Aérea Brasileira, está iniciando com a base agora 2000 pés. Estou em coordenação com a Infraera aqui, que está tendo manutenção na pista. Caso seja possível ingressar pela Charlie, vou autorizá-lo. Mantenha através da Portal 612. 050, 6225, na proa do NDB Salvador para iniciar as esperas na NDB. 050 na proa do NDB, oceano 62. O Pastor 32 já está na final. Chame torre, 1862 é bom pouso, Pastor 32. 1862, aliás. 153 no meia, desça 2500, faz 2500 pés. Mantém um afastamento 2 minutos e meio, ok? Precisa de mais 30 segundos para dar a separação com o caravan na final. 102 minutos e meio, descendo para 2500, 353 na média. Controle de óbito é a parada barra. Sobe via Corredor Bonfim, após ali a base naval de Aratu, está autorizado direto Feira de Santana, em Jack Serra. Filha, é a Bonfim após a base direto, muito bem. E aproveita para ter sua escuta livre. Minha escuta até a 20ª milha. O Índia Jack Serra é porte livre na CTR. Índia, é que é a passada livre na CTR. Passarei do bloqueio, 4 mil pés, ajustando a órbita. Mantém 4 mil, aguarde para prosseguir na descida, 2223. Sua indicada no momento? 185, 185. Ok, reporte na perna de aproximação, ok? Ok, da reportagem. 53 no meio, desce 2 mil. 2 mil, 53 no meio. G9M Alfa. Mais um 360, prossegue na proa da rotatória. Após esse 360, prosseguirá a proa da rotatória em novembro Alfa. Tem previsão para o Alfa Vitor Juliette prosseguir para a rotatória? Ainda não, Alfa Vitor Juliette, mais 8 minutos de espera, ele autoriza, ok? Tentando encaixar vocês aí na sequência de aproximação, porque realmente a performance é muito diferente. Ok. Tem 3 no meio, autorizado a girar a base. Reporte visual com campo. Sente autorizado a girar a base. 353 no meio. 2223, desce 3 mil pés. O ajuste é 1014. Após o rebloqueio, está autorizado o afastamento. Ah, positivo. Agora vai terminando a curva de aproximação, descendo para 3.000 e o rebloqueio inicia, vou informar. Terra, o nível de voo final vai ser 1.000 pés mesmo, confirme? Só 91 pés. Ok, mantenham no 1.000, tem um tráfego em espera ali na Través de Paris, mantendo no 1.500, um Charlie 1.50. Reporte visual com tráfego. Tem aqui, tráfego na autoridade, né? Xenia 6225, mantendo 050, 2 milhas para o bloqueio. Mantenha 050, previsto espera em no NDB Salvador. Aguarde para prosseguir na descida. Tráfico agora 3.500 pés, iniciando o rebloqueio e afastamento. 6225. É 225, 4.000 pés, 1.014 no ajuste. 4.000 com 1.014, achando a 6225. Passarelo 2223, quantos danos reduzir a 1.970 nós? Só se for agora. 1.970, mantém afastamento, reporte curva base. Vai reformar curva base. Solo Fosseria 2281, está livrando a pista pelo avião. O Fosseria então confirmando, esse é o pátio de militar, ok? Pátio militar, confirme, o destino autoridade? Sim, a gente está bisopa aqui, do aqui, confundiu o pátio. Meio bom pouso, 5-3 no meio. Perfeito. Iniciou o afastamento, vai tomar com a base o passarinho. Trip 5-3 no meio, complete para cabeceiro no 7, reporte ao final de 3 milhas. Número 1 para pouso, vento no 50 graus 089, ajuste no 0 no 4. Trip 5-3 no meio. Agora. Confirme se o destino é pátio militar. Não, o Fosse Aérea tinha informado que ia para o pátio de autoridades, mas prosseguiu para o pátio militar. 700 em descida. Positivo, vai bater, vai. Ah, por favor. É 6225, deve 3.000 pés, ajuste 1.014. 3.000 pés com 1.014, ajuste na 6225. Pátio 1 e mantém o através do 612 decidindo se prossegue para autoridades ou militar. Charlie 1.50, na frente do seu ainda que já está em espera há muito tempo. Não tem jeito para fazer, ó, 6225, pelo menos uma prevista. Sim, 6225. Siga, pastor. Pastor 32 vai pro pátio militar. Afirmativo. Ingresse Lima, pátio 1, Juliette, Alfa, reporte na Delta para cruzamento da 1028. Lima, pátio 1, Juliette, Alfa, reporte na Delta para cruzamento. 5-3, 1 no meio, tem autorizado pouso pista no 7, vento 1.50 graus, 089, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, Lima pouso, cabeceiro na 7, 3-3 no meio. Alfa Vitor Juliette. Mantendo 1.000 pés, autorizado a ingressar Interlagos na prova da rotatória. Mantendo 1.000 pés, ingresso Interlagos na prova da rotatória. Alfa Vitor Juliette. Do 2223, apenas uma informação de tráfego. Sua posição agora é de 10 horas, 6 milhas, mantendo 1.000 pés, 16150, não interfere na aproximação. Autorizado no 1.500, índia XTR. Deve ter seu estimado de pouso em Feira. Confirme, já. Estimado de pouso. 20 minutos. 25 minutos. Então, 1-1-3-0, confere. Afirma. Grave. Sequência livre, Mike Echo Delta com pouso, teu regresso. Índia November Alpha. Siga, controle. O senhor está avistando o Embraer 145, sua posição de 9 horas? Agora estou avistando o Embraer 145. Ciente, o senhor vai seguir esse tráfego mantendo as condições visuais, autorizado na proa da rotatória inicialmente na November Alpha. Ciente, vai seguir o tráfego do E190 ou Índia November Alpha. 6225, mais uma hora, está 3 mil pés no NTB. Ciente, 6225. Visual na final 2226. Chame torre 186, graça com pouso, 2223. Abraço. Torre Salvador, muito bom dia. Passaram de 2223 na final de 3 dias. Beleza, duas filhas e 3 baixos. Salvador. 353 no meio, Lisandro Lima na pista. Trip 53 no meio, posição 12, está autorizado ingresso pátio. Posição 12, autorizado ingresso para o pátio, trip 53 no meio. Janela 6225, mais uma horta, mantendo 3 mil, está autorizado o afastamento. Reposta no rebloqueio, iniciando afastamento, mantém 3 mil pés. Ciente 6225, após término da horta, autorizado afastamento, mantendo 3 mil. Reposta afastamento 6225. Chino 04, em dedo November Alpha. Vai prosseguir na presente, direto final 7, aguardando pista livre, em November Alpha. Serra Lima, bom dia, autorizado para o seguir o táxi, reporte para o ingresso de Chino 7, Kilo Serra Lima. 2 na Delta, precisa neto. Autorizado, prosseguir até pátio militar, o pastor 32. Pátio militar, pastor. Mantenha a posição, aguarde para o ingresso, Kilo Serra Lima. Desce 2 mil pés, reporte no rebloqueio de cena afastamento. Desce 2 mil, reporte no rebloqueio 6225. Controle, é o Vitor Juliette, ingressante armado na proa da rotatória. Proa da rotatória, aguardando um possível 360 antes de prosseguir na aproximação com o Vitor Juliette. Gente, vai realizar agora o 360, chefe? Ainda não, aguarde a instrução do controle. Tá, gente, prossegue rotatória aguardando esse espaço. Índia November Alpha tem autorizado pouso, pistão 7, vento 1 no 40 graus 089, ajuste no 04, Índia November Alpha.